necessidade do livro. Então, as melhores de verdade. Estou sozinho no quarto. Estou sozinho na América. Cidade do Rio, e 2 milhões de inabitantes. Estou sozinho no quarto, estou sozinho no América. Habitantes, sozinho no quarto, estou sozinho na América. Nesta cidade de Rio, nesta cidade do Rio. Mesmo sozinho, ainda há pouco ruído. Estarei mesmo sozinho. Nesta cidade. Nesta cidade. Nesta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes. Sozinho no quarto, estou sozinho na América. Cidade do Rio. de 2 milhões de habitantes. De habitantes. Neste cidade do Rio de 2000. Nesta cidade do Rio de 2 milhões de habitantes. Nesta cidade do Rio de 2 milhões de habitantes. Nesta cidade do Rio de 2 milhões de habitantes. De 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. De habitantes nesta cidade do Rio de 2 milhões de habitantes. Estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Oi! Estarei mesmo sozinho, ainda há pouco em Rio, se ouvir ao lado. Certo, não é vida humana, mas é vida. E eu sinto bruxa pela presa na zona. Estarei mesmo sozinho, ainda há pouco em Rio, se ouvir ao meu lado. Da zona de Luiz Foi. De 2 milhões de habitantes.